voči, čisno voči novo. Čisno voči novo. Čisno voči novo. Čisno voči novo. Cuidado, viro a cena ali, o tombo na viela. Pra boca de tramela, só no zinco fecha ela. Rola, rolling point, tem dum-dum pra fechar a noite. Malandro não se esconde, nem futuca os olhos longe. Se não pá, vai explicar, fica mal até chegar. Sintonia todos têm, veja bem, vamos lá. Na paz a guerra não transita, sem a paz não há justiça. Da justiça, a liberdade e igualdade pra família. População é sem perdão, sem pano pra x-novão. Cagotou é desovado, por ser ou será levado. Drão, ladrão, mata o talém, quem recebe faz também. O menor 15, 3, 3, de 5 a 10 até o 100. Espera, x-novo mosca já era. Arranca o estatuto, vira puto aqui na terra. Excluído da família por não ter dignidade. Coragem na trairagem, não lembrar da lealdade. Pá, pá, põe as carmelas pra andar. Que pá, pá, quero chá pra queixar. Pá, pá, põe as carretas pra andar. Que pá, pá, pra x-novão eu ir matar. X-novo, x-novo, x-novo de novo. X-novo de novo. De novo. X-novo de novo. X-novo de novo. Então drão, veja só, nem pior, nem melhor. X-novo, os parceiros quer que o crime tenha dó. Primeiro vai esculacho, sentar o dedo, vai ser liberdade. Aprende a respeitar a favela, o moio é lealdade. Corre, pá, pá, tiro por pilantra, foge, pá, pá. Não cola na banca, não tem dignidade, zoião. Nós atropela seu, boca de camela, fura a lupa de tigela. Na cena era o cessapã, fica calado. Otário foi desvendado, pensando que o crime não tá organizado. Sentença decretada, tchau e benção. Até a outra vida, cagueta nem apareça. Finge aqui de longe do inferno, nem me viu, lê. Capa de pistola, cabrito queima filme. Lembro da morte sendo fácil, porque a vida é difícil. Eu vejo o parque assassinado, x-novado é muito triste. Pá, pá, por safado igual você, que pá, pá. Muito irmão já vi morrer, que pá, pá. Que morreram sem dever, que pá, pá. X-novado por você. X-novo, x-novo, x-novo de novo. X-novo de novo. De novo. X-novo de novo. X-novo de novo. Mancoso, circuitante, pé de ripa, olho fragante. Na barroca isso é mal, passa mal, zóio grande. Em várias quebradas, respeito não é medo. Por respeito, compreende, pelo medo, senta o dedo. Quem é pá, nem precisa falar. Que fala mais quem sempre quiser. Se soubesse quanto isso vale, vale menos e vemos sua humildade. Tá ripa, cê fala, fala pra caralho. Você quer ser o certo, verme no crime ou errado. Os valores não estão trocados. Mas é bom sempre negar, ver os dois lados. Pra mim é sem massagem, x-novo tem que pra. Não controla a língua, vamos ver ou cê sem ela. Quanto que de novo vai pensar em atrasar? Caguetar os irmãos, sangue bom nas vielas. Pá, pá, corre que lá vai no coco. Pá, pá, pros menor ganhar respeito. Pá, pá, x-novo é bicho morto. Pá, pá, três na cara e dois no peito. X-novo, x-novo, x-novo de novo. X-novo de novo. De novo, de novo. X-novo de novo. X-novo de novo.